o que em nada vos beneficia nem vos prejudica? Ufa a vós e ao que adorais em vez de Alá. Então, não razoais? Disseram, queimai-o e socorrei vossos deuses, se quereis fazer algo por eles. Dissemos, ó fogo, se frescor e paz sobre Abraão. E desejaram armar-lhe insídias, então fizemos-los os mais perdedores. E salvamo-lo e a Lot, levando-os à terra que abençoamos para os mundos. E dadivamo-lo com Isaac e Jacó por acréscimo, e a todos fizemo-los íntegros. وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ E fizemos-los próceres que guiaram os homens por nossa ordem. E inspiramos-lhes a prática das boas causas e o cumprimento da oração e a concessão de az-azaka. E foram nossos adoradores. وَلُوطًا آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ تَعْمَلُ الْخَبَائِثَ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ فَاسِقِينَ. E a Lot, concedemo-lhe sabedoria e ciência, e salvamo-lo da cidade que praticava as torpezas. Por certo, eles eram um povo atreito ao mal, perverso. وَأَدْخَلْنَاهُ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ. E fizemo-lo entrar em nossa misericórdia. Por certo, ele era dos íntegros. وَنُوحًا إِذْ نَادَى مِن قَبْلُ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ. E Noé, quando antes nos chamou, então atendêmo-lo e salvamo-lo e a sua família da formidável angústia. E socorremo-lo contra o povo que desmentira nossos sinais. Por certo, era um povo atreito ao mal. Então, afogamo-los a todos. E Davi e Salomão, quando julgaram acerca do campo lavrado, quando nele se dispersara à noite o rebanho de um povo, e fomos testemunha de seu julgamento. وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُودَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرَ